Eu quero nessa manhã continuar algumas orientações, alguns estudos que nós começamos semana passada, que dizem respeito a um plano de crescimento do discípulo. Temos profetizado em toda a série o ano da frutificação, que este será um ano de frutificar. Mas, irmão, nós podemos dizer o quanto quisermos que a nossa terra vai frutificar. Se nós não semearmos, não vai frutificar, né? Então, nós somos os responsáveis por definir que aquele lote que a gente tem, aquele sítiozinho que a gente tem, aquele pedacinho de terra que a gente tem, vai frutificar. Somos nós, o dono é que define isso. Agora, ao mesmo tempo que é o dono que define, é o dono que providencia plantar as sementes. Quem manda a chuva é Deus. Quem dá crescimento à semente é Deus, mas aquilo que nós temos que fazer, se fizermos, o Senhor vai dar fruto no final. Então, nós estamos exatamente vendo isso. Profetizamos o ano da frutificação e estamos vendo como vamos cuidar desse terreno que vai frutificar, que é a nossa vida. Estudando a palavra e vivendo em células. São as duas dimensões de vida da igreja e eu queria dar algumas ilustrações aqui interessantes. A primeira é a seguinte: nós estávamos essa semana descansando com as crianças no sítio e a Dani ainda tem uma carga e um trabalho a mais por conta da Gabriela, que ainda é pequenininha, 3 anos. Então tem piscina, tem mato, tem árvore, tem tudo ali, um espaço muito grande, tem que ficar o tempo todo cuidando. Se desviar um pouquinho o olhar, já desaparece, não sabe onde está e tem que olhar. E realmente, para ela, mais do que para todos, é uma observação, é um cuidado intenso que toma tempo, que desgasta. E teve um momento em que ela estava parada, quieta, sentada, conversando com os amigos, e ela não se preocupou com a Gabriela. Ela não estava, por alguns instantes, quem é mãe aqui sabe do que eu estou falando, por alguns instantes ela se desligou. E, de repente, eu a vi desligada, conversando, e até momentos mais raros, né, na vida da mãe, e eu pensei, cadê a Gabriela? Aí eu saí procurando a Gabriela, olhei, conferi que ela estava bem. E aí quando eu voltei, a Dani falou assim, não estou acreditando. Você preocupou com a Gabriela, você que está olhando. Eu falei assim, eu que estou olhando. Aí eu disse a ela, todas as vezes que você despreocupar, alguém vai preocupar. Tem uma parcela que é impossível de ser alterada na vida, no coração, na mente de uma mãe. Ela sempre vai estar preocupada. É igual outro dia a irmã que estava lá, não, meus meninos, estou preocupado com os meus meninos, eu tenho que voltar, porque meus meninos estão lá sozinhos, eu estou preocupado. Mas, irmão, qual que é a idade dos seus meninos? Não, o mais novo tem 25. Então, não tem jeito de você mudar isso na mente e no coração de uma mãe. Está sempre preocupada. Mas eu fiquei mostrando a Dani que, não só naquele ambiente, mas na nossa vida, todas as vezes que nós diminuímos nosso nível de preocupação, nós abrimos espaço para alguém mais preocupar. E no reino de Deus é absolutamente assim. Todas as vezes que nós preocupamos, nós rodamos, nós corremos, nós vamos, nós fazemos. E pronto, nós estamos cuidando. E termina o dia, a gente está. Termina a semana, termina o mês, termina o ano. Graças a Deus. Deus me ajudou a preocupar com tudo. Mas todas as vezes que a gente diminui o nível de preocupação, Deus entra em ação. Deus entra, assim como alguém começou a olhar a Gabriela, porque a Dani ficou um tempo lá descansando, Deus infinitamente mais começa a olhar as nossas coisas quando nós verdadeiramente descansamos. Quando nós nos preocupamos demais, e olha que tem mãe, sabe bem disso que eu estou falando, uma preocupação exagerada, e liga, e não sei o quê, não dorme. Vai dormir, esquece, descansa, Deus vai cuidar de tudo. É claro que na dimensão da Dani, ela não pode simplesmente largar a Gabriela para lá e qualquer coisa, não. A Gabriela ainda demanda uma série de cuidados como uma criança de 3 anos. Mas mesmo assim tem uma dimensão em que entregue para o Senhor. Mas quanto mais adulto ficam os nossos filhos, adultos ficam os nossos filhos, menos preocupação eu tenho que ter. Se vira, meu filho, você agora já aprendeu, você agora já viveu, descansa. Mas, Emma, Deus vai cuidar. Esse é um princípio do reino. E eu estou contando essa pequena ilustração aqui, porque na maioria das vezes, quando nós não temos tempo para Deus, é porque nós estamos muito preocupados e ocupados com muitas coisas da vida. A maioria das pessoas que não tem tempo para participar de um culto, de uma reunião de oração, de um ministério na igreja, é porque elas estão muito ocupadas ou preocupadas com as coisas da vida e coisas que o Senhor já disse: descansa que eu vou cuidar. Não, mas eu preciso ver. Descansa porque alguém vai cuidar. E quem vai cuidar não é alguém que corre o risco de não fazer tão bem feito quanto nós, corre o risco de desaperceber de alguma coisa e falhar. Não, quem vai cuidar é o Senhor. Então nós podemos buscar Mateus 6,33, buscar primeiro o reino de Deus. Ah, mas eu não posso porque eu tenho muita preocupação, eu tenho muito cuidado, eu tenho muita atividade, eu tenho muitas coisas. Diminui a preocupação, que o Senhor vai cuidar. E você não vai precisar preocupar tanto. E você vai ter mais tempo para se envolver na obra de Deus. No reino de Deus. Mas eu quero trazer uma outra ilustração também. Uma vez que eu vou me despreocupar e vou me envolver mais no reino de Deus, eu preciso entender o que é me envolver no reino de Deus. E nós temos, na apostila você lê isso, nós temos uma visão que a Bíblia nos ensina claramente de que quando nós nos doamos para servir ao Senhor como Obed-Edom, o Senhor nos abençoa profundamente. E servir ao Senhor, na tradição religiosa, é fazer uma atividade na igreja. Então nós vamos descobrir, gente, assim, eu quero fazer alguma coisa para Deus. Então ele gosta de skate. Então ele falou assim, eu vou abrir um ministério de skate. Aí ele faz a diretoria de skate, ele tem que levantar fundo, ele tem que levantar e faz o acampamento de skate, faz tudo de skate, e aquilo absorve ele tanto. Fica uma coisa muito bonita e estruturada, mas aonde estão os frutos? Não, mas meu ministério é um negócio de skate, eu não tenho nada a ver com esse negócio de evangelismo aí, eu não tenho nada a ver com reunião de oração, ó, negócio de louvor, não é, meu ministério é skate. No processo convencional, tradicional da religião, as pessoas que precisam fazer alguma coisa para Deus inventam formas de trabalhar para Deus que sugam toda a energia e no fim não tem muito fruto, não. Às vezes não é o skate, às vezes é a dança. Meu ministério é dança. Então ele dança, ele estuda de dança, ele vai em congresso de dança, ele faz a reunião do grupo de danças, ele faz o acampamento do grupo de danças, ele faz a diretoria do clube de danças, do ministério de danças, ele tem todas as preocupações para que a dança esteja bem na igreja. E no final das contas, nem adorou, nem cultuou o Senhor, nem testemunhou, não fez o que realmente o Senhor quer que a gente faça. Esse é um risco que a gente corre em todo o sistema religioso. Você pega estas senhoras tão dedicadas que ficam lá ao redor do padre, na paróquia, e trabalham, e trabalham, e trabalham, e trabalham, e trabalham. Muitas vezes o marido já foi embora, muitas vezes o lar está uma bagunça, mas aquelas senhoras trabalham, trabalham, trabalham, trabalham, e fazem, faz quermesse, fazem não sei o quê, fazem aquilo, e no final da vida elas estão ainda tristes, e sem salvação, e aquilo passa. Muita gente se engana achando que trabalhar para Deus é fazer alguma coisa na igreja. E eu citei aquelas senhoras, eu esqueci o termo que usam para elas, as beatas. Eu citei as beatas da Igreja Católica, mas nós temos as beatas da Igreja Evangélica também. Temos, e temos os beatos também da Igreja Evangélica. Temos aquele sujeito assim que trabalha, que faz não sei o quê e tal. E tem alguns que são até muito zelosos e brigam nas reuniões e discutem e tal. Mas o que o Senhor Jesus diz que é a nossa obra na igreja, no corpo de Cristo, é pregar o Evangelho e fazer discípulos. Diga comigo, pregar o Evangelho e fazer discípulos. Isso é Marcos 16 e Mateus 28. Essa é a atividade. E aí, aquele que está estressado em um mundo de atividades para Deus, na igreja, ele diz assim, não, eu não tenho o dom de pregar. Quem tem o dom de pregar é o pastor. Então, não sou eu que vou pregar. Porque se criou o conceito de pregar, se criou o conceito de que pregar é vir ao púlpito e discorrer um sermão. E, na verdade, o que Jesus está dizendo assim, prega a palavra, fala quem é Jesus, fala o que é o reino de Deus, fala o que ele faz, fala o que ele fez, fala quem ele é, fala o que acontecerá, proclame o reino de Deus. Se você tem o grau 1 de instrução, proclame o reino de Deus com o grau 1 de instrução que você tem. Se você tem o grau 1000 de instrução, proclame o reino de Deus com o grau 1000 de instrução. Mas proclame o reino de Deus. Segunda coisa, fazer discípulos. Fazer discípulos não é uma atividade do seminário, do catedrático. Fazer discípulo é simplesmente chegar lá para a vizinha e falar assim, olha, você está tendo esse problema? A Bíblia diz assim, assim, assim, eu vou te ajudar nisso. É assim, é assim. Oh, eu já consegui isso mesmo, é assim. Vai caminhando daí a pouco. Aquela vida sabe andar na palavra de Deus como você está sabendo. Isso é fazer discípulos. Essas duas atividades, que na verdade são uma só, são a principal atividade da igreja. Na verdade, é a única atividade da igreja. Todas as demais atividades são em função de ferramentas que nos auxiliam nessa atividade. E nós precisamos entender isso porque nós vamos encontrar dois tipos de pessoas na vida da igreja. Os que assistem, os que chegam, se assentam e de vez em quando colaboram com alguma coisa, segundo o hobby que tem, ou aqueles que acreditaram que tem um chamado, então vai para o seminário e se torna pastor. Esse é o formato convencional da igreja religiosa. Ou pastor, ou padre, ou guru, ou pai de santo, não importa como é, o líder religioso. E isso não diz respeito ao reino de Deus na Bíblia. No reino de Deus existe um corpo de uma só família, Efésios 4:11. A uns Deus dá o dom de profetizar, de pregar, de ensinar, de ser apóstolo, de trabalhar no corpo de Cristo com cada dom para a edificação do corpo. E todos recebem dons para o cumprimento do ministério. E o cumprimento do ministério é pregar o evangelho, salvar vidas, discipular essas vidas.